Calma, baby. Ouça o som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo. Agora são 7 horas e 8 minutos, 7 e 8, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, aqui na 96 FM e também através do somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo, a galera que retransmite o Som da Tribo via internet, vou falar com calma, de repente você quer ouvir o Som da Tribo via internet, fácil. Só acessar aí o blog do Som da Tribo, sondatribo.com, o distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. Toda essa galera retransmitem aí o Som da Tribo via internet para todo o planeta Terra. E você sabe, o Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros. A galera que veste a camisa, que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, presente aqui, liquidação de inverno no Espaço X, descontos de até 50%. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, Centro. Mais informações é só ligar, Bahia Frio, hein? 3425-1800. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Agora com mais uma loja em Conquista, na Pantincon Center, na Avenida Lauro de Freitas. Metrópole Team Moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85, no Centro. Super liquidação de inverno na Metrópole Team, com descontos de até 50%. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop é agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. E CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Aí se você tá afim de manter contato com o Som da Tribo, 3421-1507. Tá afim de mandar seu SMS, seu torpedo, 8831-9050. Você pode mandar seu e-mail também, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Pode seguir o Som da Tribo também no Twitter, twitter.com/sondatribo. E pode ligar pra cá, 3421-1507, tá valendo aí. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Oferta de Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. O sorteio dos brindes será dia 28 de agosto, ou seja, no próximo sábado. Então você liga, faz a sua inscrição, sorteio será no próximo sábado aqui no Som da Tribo. Então manda bala aí, 3421-1507. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? Cidade às vezes é o inferno. Criei então um universo onde tudo era perfeito e feito pra nós dois. Passamos muito tempo sentados na calçada, falando sobre tudo e não dizendo nada. Seu sorriso vale mais de mil palavras. Deixa que o futuro fica pra depois. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos. passos eternos. Você sabe, eu não sei mentir. Esse mundo perfeito nunca vai existir. Não quero esquecer as noites viradas falando sobre o mundo até a madrugada. Nos seus olhos eu vejo a verdade. Faço o que você fizer, digo o que você quiser. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade. Nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. O som da tribo. O som da tribo. Antes não pensava em você. Agora tudo é uma lembrança sua. Nunca me preocupei com você. Hoje já não faço outra coisa. Som da tribo. Não saio mais pra passear, só quero ir aonde você está. Um livro não é bom, não quero ouvir um som. Não acho nada na TV, não me lembro como eu. Não me lembro como eu Ouça o som da tribo! Tá ligado? Agora são 7h18, no clima do Festival de Inverno, você curtiu aí Titãs, antes de você, Capital Inicial, depois da meia-noite, as duas principais atrações hoje do palco principal, Titãs e Capital Inicial. Se bem que o Capital Inicial está aí desde ontem, deu canja ontem com Detonautas, no show do Detonautas, o Dinho participou junto com o guitarrista, cantou a música Que País É Esse, ao vivo. Beleza, então Festival de Inverno, hoje na Tenda Alternativa também tem os barcos aqui de Vitória da Conquista. Beleza, ontem rolou na Tenda Alternativa Shirley Dutra e o Círculo, arrebentaram, dois showzaços também na Tenda Alternativa. Ontem tivemos também Detonautas, Jorge Benjó, Festival de Inverno. O som da tribo. Ó, próxima quinta-feira, dia 19, às 19h30, ou seja, às 7h30 da noite, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com as bandas Maglore de Salvador e os Barcos de Vitória da Conquista. Então, Maglore de Salvador e os Barcos de Vitória da Conquista, ingressos apenas R$5,00, os novíssimos baianos. Maglore de Salvador e os Barcos, próxima quinta-feira, 7h30, no Viela Sebo Café, ali na Avenida Siqueira Campos. E tá rolando até amanhã, hein? Até domingo, no Shopping Conquista Sul, a segunda Expo Tatu com tatuadores de várias partes do Brasil. Hoje até às 8 horas, amanhã também até às 8, hein? A segunda Expo Tatu, tatuadores de várias partes do Brasil. Hoje, no Festival de Inverno Bahia, na Tenda Alternativa, às 9 da noite, vai rolar os Barcos, aqui de Vitória da Conquista, a banda Rio Vermelho de Salvador e o DJ Mauro. Amanhã, domingo, dia 22, às 8 da noite, vai rolar Alisson Menezes e a Catrupia, Kessler e banda, e também DJ Robertinho, a programação de amanhã da Tenda Alternativa. Hoje no palco principal, Capital Inicial e Titãs. E amanhã, domingão, tem Lenine e Charlie Brown Jr. Hoje, Capital Inicial e Titãs. E amanhã, Lenine e Charlie Brown Jr. E no dia 24 de agosto, na sala... Segunda-feira, dia 23 de agosto, na sala do coro do Teatro Castro Alves, em Salvador, às 8h30, vai rolar os Barcos, hein? Show de gravação do primeiro CD DVD da banda. Aguardem, nós, vozes e eles, com três pontos, Ladrões de Vinil, Distintivo Blue, três bandas, um show. Acesse aí em núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, obenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, soldatribo.com, as mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. Abraço aí pra galera que está curtindo o Som da Tribo, nosso brother aí, o Deval de Andrade, está dodói, ó, Deval de não pôde comparecer hoje aqui ao Som da Tribo, Deval de Andrade está ouvindo o Som da Tribo lá no Guarani, mandando aquele beijo, aquele abraço para sua namorada Cida Silva, na Fazenda Capão do Mel aí, também curtindo o Som da Tribo. Abraços também para Tom Beleza, Terezinha, a galera aí da Conquistinha sempre curtindo o Som da Tribo. Antônio e Elzita Bittencourt no ponto central do Marçal. Antônio e Elzita Bittencourt sempre ouvindo o Som da Tribo aí no ponto central do Marçal. O taxista aí Silvani Mendonça, táxi aí da Praça do Café no centro, não perde um só Som da Tribo. Também Aldo Pereira, Josiane George e Ana Júlia, loteamento Bateias. Galera ligada, curtindo o Som da Tribo. Também tem a nossa ouvinte Luísa Nogueira da Vila Serrana, também curtindo o Som da Tribo. O Som da Tribo é rock na veia, rock na veia, rock na veia. Some met the movie and was mostly superstitious. Now the kings of media invent the swamp of visions. O som da tribo. Superstitious. Now the kings are media and they're the swamp invasion. E aí, baby, vai encarar? tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas e 30 minutos. Voa o tempo aqui no Som da Tribo. Como passa rápido. Você curtiu Bush, Afterlife, Stone Temple Pilots, Take a Ludoff. Aqui no Som da Tribo. Abraço aí para Rubenil do Metal, o nosso enviado especial que já está a postos lá no Parque de Exposições. Daqui a pouco vai entrar ao vivo dando detalhes aí de como está sendo essa noite do Festival de Inverno Bahia, direto do Parque até o Pompo de Almeida. Ele que vai dar uma geral do Festival de Inverno ontem e hoje, na visão de Rubenil do Metal, que está colado, curtindo o Som da Tribo lá no Parque de Exposições, trabalhando, ouvindo, curtindo o Som da Tribo. Abraço também para João Chan do Simão, ele pediu Titãs, já tocamos aqui, tá mandando abraço aí para Gal, Jean, Jaqueline, toda a galera aí do bairro Simão, o grande João Chan do Simão. Valeu, João! Você também pode ligar para cá, 3421-1507, ou mandar seu torpedo 8831-9050. Faça como a nossa amiga que sempre manda torpedos aqui para o Som da Tribo, grande Luana, Luana do Bairro Brasil, tá perguntando. E aí, Miguel, toca o Oasis? Alô, Luana, beijão para você. Luana sempre participando aqui do Som da Tribo. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional hoje, duas bandas do Festival de Inverno, pra você relembrar aí. Os primeiros sucessos delas, Detonautas e Charlie Brown. Detonautas tocou ontem, Charlie Brown toca amanhã. Então vamos curtir Detonautas e Charlie Brown. Arquivo Nacional, o som da tribo. Vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior. Não te quero assim tão longe, tanto quanto o céu do mar. Quero ter você mais perto. Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior. Quero ter o teu encanto, tanto pra me enfeitiçar. Quero ter você mais. Acreditar nessa ilusão, não sei porquê. Viaje errado, então o meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo, que eu era esperto e coisa e tal. Cara sinistro da zona sul, andando com um monte de santinha pra lá e pra cá. Mas com você foi diferente, foi de primeira. Quando eu te vi, até me falta o ar. As oportunidades dessa vida me fazem crer que quando estamos frente a frente, só eu e você. O tempo passa, tudo é mais fácil. Difícil é esquecer o que eu faço quando você se vai. Fico aqui rolando planos mirabolantes. Fique constante, pareço iniciante. Eu vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim. Pode o som da sim. Tribo. O som da tribo. Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior. Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter. Nacional. O som da tribo. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Proibida Pra Mim, Charlie Brown Jr. Antes, Detonautas, Outro Lugar. Charlie Brown toca amanhã no palco principal do Festival de Inverno. Detonautas tocou ontem, arrebentou, showzaço. Abraço aí para o Crazy Dog e Adesivos aí, a galera da SK8, a galera que vai vir amanhã diretamente de Tremedal, curtindo aí o som da tribo. A galera vai vir em peso amanhã pra curtir Charlie Brown Jr. Também abraço aí para Matheus Pereira e Ana Paula, da rua Lajeidinho, no bairro Cadija, sempre curtindo o som da tribo. Segura a onda aí que já já tem mais som da tribo, beleza? Volto já já. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do som da tribo. sondatribo@hotmail.com. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7:42, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, aqui na 96 FM, também via sondatribo.com, distintivoblue.com, roubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br. A galera que dá aquele up ao Som da Tribo. Você também pode ligar 3421-1507. Interaja, participe do Som da Tribo. Faça como Milton. Milton mora em Planalto. Está mandando aquele abraço para a galera do Simão. E principalmente para Gilvan aí nos Campinhos. Milton, de Planalto, curtindo o Som da Tribo aí no centro. Mandando abraços para a galera do Simão e dos Campinhos aqui. Distritos de Vitória da Conquista. Também abraço aí para a galera do chat do Som da Tribo aí no MSN. Som da Tribo tem um chat aí no MSN. Tá bombando, hein? Abraço aí pra galera que está batendo altos papos aí no chat do Som da Tribo. O Caveira mandou um torpedo aqui. Você também, se mandar seu torpedo, é fácil. 8831-9050. A Internauta Serviços agora em novo endereço, em Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet banda larga e muito mais. Internauta Serviços, novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389. A galera que apoia o Som da Tribo, Espaço X, presente aqui, Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329-3425-1000. Contato para você fazer aí com a Bahia Frio. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Nova loja agora na Panvincon Center, na Lauro de Freitas. Metrópole Team, moda pra galera Team. Galera que apoia o Som da Tribo. Mas se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut. Pode seguir o Som da Tribo no Twitter também, sondatribo, twitter.com/sondatribo. Pode mandar torpedo também, 8831-9050. E tem um chat do Som da Tribo no MSN, é só adicionar aí. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Tribo. Tribo. For every piece to fall in place, forever gone without a trace. Your horizon takes its shape. No turning back, don't turn that page. Come now, I'm leaving here tonight. Come now, let's leave it all behind. Is that the price you pay? Running through hell. Agora são 7h51, você curtiu o Foo Fighters, Long Road to Ruin. Antes a CDC War Machine aqui no Som da Tribo, vai ligando pra cá, 34211507. Tá valendo brindes legais aqui da Anima Pop, tá valendo um brinde masculino e outro feminino, dois brindes. Oferta aí de Anima Pop, agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Lembrando que o sorteio será no próximo sábado, hein? Então você pode ir ligando, 34211507, concorre a dois brindes, um masculino e outro feminino. Oferta de Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960. Se você quiser também, manda seu torpedo, 88319050. O Som da Tribo. A próxima quinta-feira, dia 19, às 19h30, às 7h30, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com as bandas Maglória de Salvador e os Barcos de Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$5. Tá rolando até amanhã no Shopping Conquista Sul, segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Hoje, tá rolando o FIB, hein? Tenda Alternativa, o Festival de Inverno Baiana, Tenda Alternativa. Hoje, às 9h, os Barcos e a banda Rio Vermelho de Salvador. Os Barcos aqui de Vitória da Conquista e a banda Rio Vermelho de Salvador e o DJ Mauro na Tenda Eletrônica. Domingo, amanhã, dia 22, às 8h, tem Alisson Menezes e a Catrupia. Depois, Kessler e banda, as duas bandas aqui de Vitória da Conquista. E também, encerrando aí a Tenda Alternativa, DJ Robertinho. Hoje, no palco principal, tem Capital Inicial e Titãs. Capital Inicial e Titãs, hoje, no palco principal. E amanhã, domingão, tem Lenine e Charlie Brown Jr. Próxima segunda-feira, dia 23 de agosto, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador, às 8h30, os Barcos. Show de gravação do primeiro CD e DVD da banda, hein? E vem aí, Nós, Vozes e Eles, com 3 pontos, Ladrões de Vinil e Distintivo Blue. 3 bandas, 1 show. Acesse aí, núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com. Conquista, radioweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, sondatribo.com, radiopontalweb.com.br. Som local, o Som da Tribo. No Som local, duas bandas que vão fazer a presença na Tenda Alternativa do Festival de Inverno. Os Barcos e Kessler e banda. Então vamos curtir no Som local. Som local. Som local. Local. O Som da Tribo. da tribo. O som da tribo. Nasci, já era, entrei na guerra. Nasci, já era, entrei na guerra. Nasci, já era, entrei na guerra. Nasci, já era, entrei na guerra. Entrei na guerra da vida. Não posso ter a minha liberdade. A moda regra dirigida. Empurrada com mensagens subliminares, crianças sensualizadas, pornografia cada vez mais liberada. Em audiência disputada, tapa, é o dinheiro, o caos, a vida jogada. Pressão, expulso, pressão. Não tem o que comer, corre pra rua pra poder sobreviver. A molecada não tem o que fazer, corre pra rua pra poder se esquecer. Sabe o que eu vou ser quando crescer? Saia daqui e não espere pra saber. Sabe o que eu vou ser quando crescer? Não vou dizer, é perigoso pra você. Toda a minha longa experiência, passei num mundo que só tinha muita fome e violência. E com Deus a minha frase e consciência, foi assim que escapei da perigosa adolescência. A fase do crime achava mais perdido. Vou vivendo todo dia face a face com perigo. Mesmo sem entender, aprendi a dizer não. Meio que careta, essa foi a minha proteção. Pressão, estamos sob pressão. O som da tribo. Presidente sempre foi pago pelo sangue inocente. O erro de um presidente sempre foi pago pelo sangue inocente. Qual a diferença entre um eleito e um ditador? Se na guerra os só fazem o papel de opressor. Qual a diferença entre um eleito e um ditador? Se na guerra só quem morreu, civil, trabalhador, a estratégia invadindo o território. Com a desculpa esfarrapada de não ter mais atacado, dominando toda a rede de petróleo. A ganância faz o homem se sentir ameaçado. Ele mostra suas garras para não demonstrar fraqueza. O exagero é mania de quem visita a riqueza. A verdade é que os estrangeiros sempre foram dependentes. Pelo que está de base, bem dos pés do Oriente. Pressão! Som local, o som da tribo. Aí no som da tribo você curtiu Kessler, Kessler e banda, atração de amanhã, amanhã, segunda atração da tenda alternativa do Festival de Inverno Bahia, antes dos barcos, com a música Adjacências, os barcos, atração de hoje da tenda alternativa. Então, Kessler amanhã, os barcos hoje na tenda alternativa, amanhã também na tenda alternativa teremos Alisson Menezes e a Catrupia. Agora são 8 horas e 1 minuto. Mandou torpedo pra gente, foi o Luiz. Ele tá pedindo Oasis e Dio. O Crazy Dog de Tremedal também, ligadaço aí no Som da Tribo. Mandando um abraço aí pra galera de Piripá, curtindo o Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 5 minutos rolando o Som da Tribo até as 9 da noite via 96 FM. Sondatribo.com. O Som da Tribo tem um oferecimento de Bahia Frio. Fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425-1800. Espaço X presente aqui, liquidação de inverno no Espaço X. Descontos de até 50%. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, fica ali, agora, em novo endereço, na Avenida Jorge Teixeira, 960. Novo endereço da Anima Pop na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Super liquidação de inverno da Metropolitim. Água de cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Agora com mais uma loja em Conquista, na Panvicon Center, na Avenida Lauro de Freitas. Tá a fim de mandar torpedo para o Som da Tribo? 8831-9050. Fácil, fácil você mandar seu torpedo para o Som da Tribo. 8831-9050. E se você quer mandar seu torpedo também através do blog do Som da Tribo, tá lá disponível para você enviar seu torpedo. Tá na barra da web rádio do blog do Som da Tribo. Então é fácil, é só acessar www.sondatribo.com. E você pode mandar seu torpedo também através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? All the disrespect, all the hypocrite, all the bullshit, that's on som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 8h16, você curtiu 30 Seconds to Mars, This is War, Antes Korn, Oil Daily, Leave Me Alone, aqui no Som da Tribo, 8h16. Abraço aí para Corcunda, Corcunda do Morada dos Pássaros 3, sempre ouvindo o Som da Tribo, Ana Borges e Pikachu, Bairro Guarani, Deusdete, Bom Jesus da Serra, Deusdete, sempre ouvindo o Som da Tribo também. Se você quiser interagir e participar do Som da Tribo, é fácil, 3421-1507, 3421-1507. Tá afim de mandar torpedo? 8831-9050, 8831-9050. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso chat no MSN, é só adicionar aí. Tem o nosso blog também, sondatribo.com. Quer mais? O Twitter do Som da Tribo, twitter.com/sondatribo. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Então, várias maneiras de você manter contato com o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Próxima quinta-feira, dia 19 às 19h30, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com as bandas Maglore de Salvador e os Barcos de Vitória da Conquista. Ingressos no local, apenas R$5. Tá rolando até amanhã, domingo, no Shopping Conquista Sul, a segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Hoje tem Festival de Inverno Bahia, Tenda Alternativa. A programação é a seguinte, hein? Hoje, sábado, às 9h, tem os Barcos, aqui de Vitória da Conquista, a banda Rio Vermelho e também o DJ Mauro. Amanhã, domingão, dia 22, às 8h, tem Alisson Menezes e a Catrupia. Na sequência, Kessler e banda. E também DJ Robertinho, fechando aí a Tenda Eletrônica, a Tenda Alternativa. No palco principal hoje tem Capital Inicial e Titãs. Amanhã, domingo, tem Lenine e Charlie Brown Jr. Próxima segunda-feira, dia 23 de agosto, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador. Às 20h30, tem os Barcos. Show de gravação do primeiro CD-DVD da banda, hein? Tá valendo você ligar pra cá, 3421-1507, e concorrer aos brindes do Som da Tribo. Dois brindes, hein? Da Anima Pop, dois brindes da Anima Pop. Um masculino e outro feminino, oferta de Anima Pop, que agora está em novo endereço. Então, anota aí, Avenida Jorge Teixeira, 960, do bairro Candeias. Sorteio dos brindes da Anima Pop no próximo sábado. Então fique ligado, se você quiser ligar, deixar seu nome, próximo sábado a gente faz o sorteio aí. Dois brindes bem transadérrimos aí da Anima Pop, um masculino, outro feminino. Então é só ligar, 3421-1507. Lembrando a você que é internauta, serviços agora está em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos, em frente a Pastelanches. E aí, baby? Vai, cara? Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Ah, oh. Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Ah, assumir. Baby, baby, não adianta chamar ou não. Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Ah, foi quando meu pai me disse, filha, você é ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. procurando se encontrar. Programa O Som da Tribo. Quero ver TV nessa ficar preso nela. É, não quero ficar preso. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h28, você curtiu Círculo à Janela. Antes, Shirley Dutra, Ovelha Negra, duas atrações de ontem da Tenda Alternativa do Festival de Inverno Bahia. Fala em Festival de Inverno Bahia, o nosso enviado especial, Rubenildo Metal, ao Festival de Inverno Bahia. Boa noite, Rubenildo. Boa noite, Miguel Corte. Tudo legal, Rubenildo? Tudo. Você está usando que retorno aí, Rubenildo? Eu estou usando o telefone celular. Beleza, está ouvindo o próprio retorno do próprio celular, né? Exatamente. Está tendo reverber? Não, tá tudo tranquilo. Tranquilo. Benildo, onde você está? Falei pra galera aí. Eu já falei, mas é bom que você fale. Estou aqui no Parque Belpompo de Almeida, onde está rolando a sexta edição do Festival de Inverno Bahia, versão 2010. Como estão as coisas por aí, Rubenildo Metal? O negócio ainda está tranquilo por aqui, viu? Tranquilo, né? Tranquilo. Pouquíssimas pessoas entrando. Tudo tranquilo. Então, pela nossa famosa garoa nesse momento aqui. Temperatura aí na casa dos 14 graus, né? É. Rubenildo, então tá ideal pra galera chegar, já que tá tudo tranquilo, né? Porque a galera fica deixando tudo pra última hora. Então já tá na hora de começar a chegar no parque de exposições. Chegar no parque. Na tele eletrônica já tá tudo ok, então já tá testando as luzes, som. Ó, tá rolando há pouco o show de Shirley ontem. Ah, tá rolando o replay aí do show de Chile, é, né? É, o pessoal tá curtindo aqui. É, o cara do som aí gostou do show de Chile. É, viu? E a qualidade tá excelente, viu? Muito boa, né, a tenda alternativa. Rubenildo, como foi a tenda, o festival de inverno, tudo ontem aí no festival de inverno pra você, você que esteve por aí trabalhando, mas deu uma geral aí. Como foi a sua avaliação? Eu fiquei muito mais na parte do camarote. É, mas rolou por aqui, né, Chile Dutra, rolou o circo. O DJ TX na tenda eletrônica. Beleza. Aqui no principal, né? Uhum. A festa abriu com Detonautas. Uhum. Depois teve Jorge Benjó. E aí encerrou o festival, né? E aí encerrou o festival por volta de 2:30 da manhã. Encerrou. Hoje o que, que vai rolar aí pra galera, Rubenildo? Você fala onde? Principal? Nos dois, fica à vontade aí. Só na tenda, uhum. Na tenda, segundo o rapaz me passou aqui, a programação. Quem abre hoje é os barcos. Os barcos daqui a pouco, né? Às 9 horas. Daqui a pouco. Logo em seguida, Rio Vermelho. É Salvador, né? Isso. Fecha com DJ Mauro. DJ Mauro encerra a noite hoje aí na tenda alternativa. Isso. Né? Excelente. Vai com eles tão feio hoje, né? Com o palco principal. Palco principal hoje? É, começa com aquele sambão, né? O filho do João Nogueira vai rolar por aqui hoje. Diogo Nogueira toca hoje aí na abertura, né, do Diogo Nogueira. Depois. Logo depois, Titãs e Capital, né? Isso aí. Dois monstros dos anos 80 vai rolar por aqui hoje. Sendo que o Dinho Ouro Preto já está na cidade desde ontem, participou do show do Detonautas, né? Participou. Detonautas. Ficou bem legal, né? Isso. A galera agitou, deu pra agitar. Cara bem pornográfico, misteiro, né? Isso. Criticando o Axé Music, parodiando. É certo. Foi bem legal, viu, Miguel? A galera curtiu o Detonautas ontem, né? Curtiu. O show de Jorge Benjó também, a galera curtiu pra caramba, né? Curtiu, curtiu. Beleza. Tem uma pegada rock, né? É samba rock. É um samba rock, bem, bem legal mesmo. Isso aí. O cara que já veio aí há várias décadas, né? Isso. Sempre, pra quem não sabe... mantendo o seu estilo, né? É, o Jorge Benjó tem um... Não foge. Antes, dos anos 70, anos 80... O cara já atravessando décadas aí, viu? Nome muito forte, forte, internacionalmente também falando, certo? Muito forte. Ele achou excelente, bem, de tocar e conquistar. Curtiu mesmo, né? É. E pra amanhã, Miguel? Amanhã, o que, é que vai rolar aí, Roberto? A pena alternativa aqui pela programação é Alisson Menezes e a Catrupia. Certo. Bob Debona, nosso grande amigo Kessler e banda. Kessler que já está nesse momento se deslocando aí para o Parque de Exposições. Fazendo a cobertura fotográfica. Isso, aqui, né? Para o blog do Som da Tribo. Kessler. E amanhã vejo com o DJ Robertinho. Certo, amanhã teremos Alisson Menezes e a Catrupia, depois Kessler e banda. E banda. E encerramento com o DJ Robertinho. DJ Robertinho. E no palco principal amanhã, o que, é que vai rolar, Roberto? Ah, Miguel. Amanhã tem Lenine e Charlie Brown Jr., né? No palco principal. Isso, Lenine e Charlie Brown Jr. Beleza. Fechando a programação do domingo. Mais alguma coisa que você queira acrescentar aí, Rubenildo Metal? Ó, Miguel, eu... Fica à vontade. Você tem uma ideia, eu não tô nem esse ano fazendo nada, né? Você tá de boa aí, pra né? Pra você sentir o clima da minha empolgação, do meu otimismo com tudo isso. Tô certo. Trabalhando, eu vim porque você falou, vamos trabalhar. Então, trabalhar, né? Tô aqui, é como se diz, capitalismo. Ah, certo. O capitalismo me chamou até o festival, então eu vim. Beleza. Mas mais, às vezes as coisas, né? quer curtir, vai curtir. Beleza. Tô aqui. Falou, Rubenildo Metal, o nosso enviado especial. Mais uma vez, muito obrigado. Maiores informações no blog do Som da Tribo, né? Isso, toda a cobertura completa. E o programa é disponível amanhã, né? Também. Beleza, o elevador do blog do Rubenildo também, né? Hã? O elevador do blog do Rubenildo amanhã, né? Quem tá em alta, quem tá em baixa. Eu consigo, depois dessa noitada. Tá certo. Falou, Miguel. Valeu, Rubenildo Metal. Fica o convite, pessoal, fica o convite aí. Entendeu? Você que tá em casa... Já pode lançar pra cá. Os ingressos, pelo que me informaram, os cambistas estão vendendo a R$40. 40 pilas, né? Pelo menos uma pessoa me informou. Pode ser que seja menos, não sei. Os cambistas estão vendendo aí. Dá uma pesquisada, dá uma chorada e tal. Tá certo. Você sabe, né? E na bilheteria, o pessoal já sabe o preço oficial, né? Pois é. Beleza. Então, por enquanto é isso, Miguel. Vou ao trabalho. Valeu, Rubenildo. Boa noite. Você vai descer pra cá, né? Daqui a pouco estamos aí. Tá certo, então. Boa noite, bom trabalho e obrigado mais uma vez aí pelas suas intervenções aqui no Som da Tribo. Alô, Miguel. Aí foi Rubenildo Metal, direto do Parque de Exposições Teopompo de Almeida, com informações do Festival de Inverno Bahia. Vá ligando pra cá, 3421-1507, a gente manda aquele salve pra você. Abraço aí para Dezão, Dezão do Bar, aí no bairro Iracema, na rua Líbero Badaró. Dezão, sempre ouvindo o Som da Tribo aí, no bar do Dezão, na rua Líbero Badaró, do bairro Iracema. Também o Jefferson Silva, do povoado de Choça, distrito aí da cidade Barra do Choça. Jefferson Silva, povoado de Choça, curtindo o Som da Tribo aí, no distrito de Barra do Choça. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora são 8 horas 38 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, blog do somdatribo.com. E a galera que retransmite o Som da Tribo aí também via internet. Distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br. A galera que retransmite o Som da Tribo via internet. Liga pra cá, 3421-1507, tá valendo dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Oferta de Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Sorteio dos brindes no próximo sábado. Você pode ligar, deixar seu nome, sábado a gente faz o sorteio. Dois brindes bem legais da Anima Pop, um masculino e outro feminino. É só ligar, 3421-1507. Som da Tribo tem um oferecimento, Espaço X, presente aqui, liquidação de inverno no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, Centro. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro, nova loja agora na Panvincon Center, na Avenida Lauro de Freitas, Metropolitim, moda pra galera Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no Centro, Metropolitim. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Dire Straits e Queen, ao vivaço aqui. Viaja aí. Clássicos da Tribo. step out of the dinner microphone. He says at last, this is the time bell ring. Thank you, good night, now it's time to go home. Then to make it fast, so just one more thing. We got a something. clássicos da tribo. This is called Don't Stop Me Now. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Queen, Don't Stop Me Now, ao vivo, Dire Straits, Sultans of Swing, também ao vivaço. Agora são 8h54. Vamos dar mais aquele loop até o Festival de Inverno Bahia. Boa noite, Kessler. Boa noite, Miguel Cortes. Boa noite, ouvintes do Som da Tribo. É um prazer estar aqui, hein? Ao vivo no link do Som da Tribo. Beleza. E aí, Kessler? O que tem de novo? Qual é a sua expectativa de amanhã tocar aí na tenda alternativa do Festival de Inverno Bahia? Manda bala aí. Bom, vou antecipar logo, assim, né, que eu tô sendo aqui o jornalista... Credenciado. Credenciado do Som da Tribo para entrevistar e cobrir o festival. E dizendo que sexta-feira foi, assim, teve ontem. Uma abertura fantástica. Chile Dutra já chegou logo esquentando o festival. Um repertório muito quente com James Joplin e Led Zeppelin. Surpreendeu muitas pessoas que estavam passando e saíam e voltavam e viam o que estava acontecendo na tenda. Quer dizer, o pessoal aqui da cidade está fazendo acontecer e está fazendo jus aqui ao rock and roll aqui da cidade. E no, na tenda alternativa rolou depois o círculo, o pessoal, gente fina, com... Tinha um novo vocalista do Círculo também, um cara, assim, né, alto astral, muito massa. A tenda tava, assim, com alto nível. E aí o palco principal rolou lá o Detonautas e o Tico lá, Santa Cruz, falando coisas interessantes, assim, né, entre uma música e outra. E no backstage tava tudo tranquilo, a galera lá trocando ideia. Tem uma entrevista exclusiva com o Celema, do baterista do Capital Inicial, que vamos colocar... Assim, né, no blog do Som da Tribo, exclusivo, só no blog. Uma entrevista massa que ele fala sobre a época da Turma da Colina, a época quando ele mais o Renato tinha, assim, né, o aborto elétrico, e até aquela historinha, a verdadeira história do Fora de Caboclo, que eu li uma entrevista dele na internet e ele falou, ou não sei se ele falou, né? Vai saber o que é verdade na internet, né, Miguel? Vai saber. É verdade. Ele falou, assim, né, que o Renato fez uma história em que eu era o Jeremias Maconheiro Sem Vergonha. Aí eu perguntei ele ontem, falei, e aí, cara, realmente você é o Jeremias Maconheiro? Ele, não, velho, o Jeremias Maconheiro é um amigo meu, Jeremy e tal. E aí ele começa a contar. Vai ser muito massa, vai ser uma exclusiva do Som da Tribo, vai ser muito legal. Beleza, Kessler, e hoje, o que que promete aí pra galera que tá em casa aí? Rubenildo Metal já informou, mas eu queria a sua visão aí, já você acabou de chegar aí no Parque de Exposições. Olha, Miguel, é o seguinte, eu, assim, né, eu como vou tocar lá domingo, eu ganhei um passaporte, né? Certo. E saí correndo nas ruas tentando vender. E aí, assim, eu vender pra apurar o dinheiro, botar a gasolina no carro e facilitar mais a vida, né? Beleza. E, o que eu achei interessante foi o que os cambistas estavam vendendo os dias de sábado, que é hoje o mais caro. Certo. O mais caro. Era o dia que mais prometia. O domingo era mais barato, o sexto também. Então, quer dizer, logo por esse clima aí, dá pra perceber que hoje é o melhor dia. Titãs promete, Capital promete. E outra coisa, estávamos tocando hoje no Boca de Forno com a banda, e quem estava almoçando era o Capital Inicial. Foi muito interessante. Os caras estão trazendo lá. Então, quer dizer, todo mundo ficou ligado. Então, hoje promete. Beleza. E amanhã você toca aí na tenda alternativa, né? Antes, teremos Alisson Menezes e a Catropia, depois Kessler e Banda. E o DJ Robertinho, né? DJ Robertinho. Amanhã a gente bota lá homenageando a Legião Urbana, que 10 de outubro é o aniversário da morte do Renato. Então, fizemos um repertório assim com músicos da Legião Lado B, sabe? Aquelas que não são tão ouvidas, para que a galera que curte mesmo chegue junto. E avisando a todos também que o site da Legião Urbana.com.br, o site oficial, tá no ar, é só acessar e tem muita novidade lá da Legião Urbana. Quem curte a banda, aproveite e acesse. Beleza, Kessler, mais alguma coisa que você queira acrescentar, que nosso tempo aqui já está chegando na tampa? Ok. Não, o que eu tô dizendo, eu tô aqui já perto do festival, já chegando já. Corram logo, vou sair de carro cheio, que o estacionamento aqui tá lotando, então as pessoas estão se antecipando para não perder mais nenhuma atração, porque ontem começou pontualmente. Não tá atrasando não, começando pontualmente. Então quem quer pegar a Capital e Titãs, corram logo para chegar a tempo e curtir o show na íntegra. Um abraço a todos os ouvintes, a você, Miguel, e a Jack, a Deus e a todo mundo. Valeu, Kessler, direto do Festival de Inverno Bahia. Valeu, Miguel, um abraço, tchau. Pois é, galera, e com essa nós vamos encerrando por aqui o Som da Tribo de hoje. Faltando um minutinho para as 9 horas, a gente quer agradecer a galera que veste a camisa, que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425-1800. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center. Primeiro piso agora com mais uma loja em Conquista, na Pavicon Center, Avenida Pavicon Center, na Avenida Lauro de Freitas. Espaço X presente aqui, liquidação de inverno no Espaço X, descontos de até 50%. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora está em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Telefone 3421-3629. Metropolitim Moda pra Galera Tim, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. Super liquidação de inverno da Metropolitim, descontos de até 50%. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. O Som da Tribo também tem o apoio de Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos 389, esquina com Siqueira Campos, em frente a Pastelanches. Internauta Serviços. Pois é, galera, o Som da Tribo vai ficando por aqui, mas por acaso você perdeu o programa, amanhã disponível aí no blog do sondatribo.com. Se você perdeu o programa, não tem problema, amanhã você ouve novamente, é só acessar sondatribo.com. Valeu, galera, desencana que a vida engana, bom festival pra todo mundo, curta numa boa, se divirta, vamos respeitar as individualidades de cada um, e é isso aí, valeu? Sábado que vem a gente tá aqui de volta com mais um Som da Tribo, tchau, tchau. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá, então. 9 e 4. 96.